nuvem. É hora de deixar o seu noivo ver navios. Mais íntimo que um sussurro, um sopro no ouvido. Poderoso igual um murro. Esse é o ritual noturno. No topo de um prédio, cobertura eu te cubro. Véu escuro, céu rubro. E a sombra projeta no muro. Uma cena surreal de um filme underground obscuro. Esse é o resumo, leitura dinâmica. Eu sou Alan Moore, Elis de Vida Mônica. Eu voto secreto, ele urna eletrônica. Deixe seu recado na secretária eletrônica. Pode deixar suas chaves, cê não vai voltar. Manda um WhatsApp pros seus pais, cê não vai voltar. Chique igual Moçambique, Helsinki, Zurique. Seu swing é très magnifique. Foi bom te ver de novo, é bom estar junto. Nem que seja por um minuto. Tava com tanta saudade, criei esse encontro. Tô aquele no seu rosto, posso ir embora e pronto. Reticências, três pontos. Nos últimos anos, venho te usando sem nada em troca, de maneira porca. Descartável igual luva de latex. Essa é a história, pega o seu Kleenex. A chuva cai sem ritmo, rola na escada igual vilã de novela grávida. Todos querem saber o final da trama. Afinal, você será minha namorada? Chega de ser poético, de tanto ser polêmico, já tô sendo antiético. Todas as teorias conspiram e competem pra ver quem põe mais cérebros em greve. Na real, isso é um blefe, ninguém realmente me conhece. Só tô dando tempo pra que a bateria carregue. Nada de flashbacks, hashtags ou selfies. Isso é Star Wars, e nós somos personagens principais. Seu Baque é a princesa Leia, a Bela e a Fera, o rei é a plebeia. Às vezes eu me sinto o último negro da galáxia, igual Lando Calrissian, o último herdeiro de toda essa malícia. Batidas são equações pra mim, são questões enfim. Enquanto eu não soluciono, eu não consigo dormir. Puxo assunto com as palavras pra espantar o sono. Com tubos e caixas como se fosse o dono. Canto as frases bem baixo. Canto as frases bem baixo.